Vocês chegaram na nossa cidade, estão andando e... Vocês querem ir pra onde, Dalo? Pra Esparta. Que é, Oi? A gente quer ir pra Esparta. Eu tô na minha forma de leão. Não, você vai assustar na cidade, né? Então eu vou virar um pincher. Yorkshire. Ele pode ver minha forma de leão e eu ficar montado nele? É! Não. Aí... Ele é um arcano montado no ninho. Vai se foder, eu não vou dar. Não, quem peraí se montaria? Vocês estão na forma humana. É o quê? Você tá na forma humana. E? Vocês estão. Acabaram de chegar na cidade, né? Qual? O nome da cidade? Hã? Qual não, é a cidade? Não é. Não é, esse mestre tá ruim hoje. Sim, eu não lembro da cidade. É o reino de qualquer coisa aí. É o reino da merda. Você não sabe o nome da cidade? Eu tenho um único lugar e não posso tirar ele agora. Por quê? A anotação não tá aqui. Aí, tá no lugar aqui. Não, deixa quieto. Ah. Aí, o que interessa... A gente tá no troféu, pronto. É que vocês estão na cidade e vocês podem ir pra qualquer lugar dela, né? Vocês acabaram de chegar, vocês vão fazer o que na cidade? A gente tá na taberna, tá vendo? Dê licença. Eu sou o leão, eu vou levar eu quero ir pra alguma casa pra descansar, porque eu tô cansado. Eu vou procurar uma hospedaria. Eu quero uma hospedaria. Eu quero beber enquanto isso. Quer ir pra taberna? Eu, os outros dois? Eu subo numa árvore. Eu vou beber sozinha, ali. Eu vou pra hospedaria e depois vou pro governo. Deixar minhas coisas lá e depois vou beber. Fazer que nem o raio subir numa árvore. Mochila lá. Vou deixar com ele. Vai deixar comigo? Vai confiar em você. Que merda, hein? Mas você vai ter que levar só de você pra hospedaria. Ah, é? Você vai carregar. Eu sigo ele lá. Mas eu posso jogar o dado pra ver se eu concordo? Os dois foram pra hospedaria. Os dois vão pra hospedaria, então. Tá. Levando as coisas, né? E as duas vão pra taverna. A gente tem as coisas bombas, ó. Ah, tá. Nós precisamos do poder de ataque delas. Eu sou só o me curar. Então. Vocês agora... A taverna tá lá, tá animada, tem música. O pessoal tá cantando, dançando. Quantos ela já bebeu? Que ciúme, meu Deus. Tô chateado, velho. 150 anos, ele pegou todo mundo já. E vocês podem... Cara, quatro cantos do mundo já passou. Fazer o quê? Vocês estão com fome? Eu vou pra hospedaria porque eu tava querendo dormir. Tá, eu sei, mas pergunta pra ela. A gente quer encher a cara. Isso é, e ó, como minha forma mais... Eu mais gosto é de leão, eu durmo muito. Eu durmo muito tempo. Tá bom. Calma, cara. Certo, vocês vão, chegam pro barman, pedem uma bebida. Sim. Ele entrega e vocês estão. Barman nessa idade aí já tinha barman? Era taverneiro, né? Era taverneiro? É. Vocês começam a beber e continuam lá. Com a eu estou analisando o ambiente pra ver quem eu quero roubar. Você vai querer roubar alguém na taverna. Algo que me interessa. Estou analisando. Estou lá de boa bebida. Joga o dado pra ver se encontra alguém. Tem que. 15. Você dá uma olhada. Se ela vai roubar alguém que vai ficar com ela. E eu vou ter que salvar ela. E acha alguém, né? Eu vou estar dormindo. Se alguém tem... Vou curar ninguém. Tá, você vê, né, que um tá com uma boa, um saquinho assim de moeda. Na amostra, né? Interessante. Da hora. E o resto tá normal. Tá, é pessoa do povo mesmo. Só esse de fazer assim. Amizade. Você vai chegar charme, lá fazer pra amizade. Conversar com ele. Porque como eu sou bonita, né? Porque a minha raça tem formas atléticas. Seu carisma é 13. Minha raça tem formas atléticas. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Mas o seu olho não tem pupila, isso é estranho. É. Vai que ele gosta de ser. Mas tá escuro, mas tá escuro. Não tem colírio. Mas tá escuro, ele nem percebeu. Tem que jogar o dado pra ver se ele percebeu. Ele percebeu? Calma. Ele percebeu? Certo. Eu tô continuando de boa, tá? Você vai chegar pra ele e vai... Você tá me dando com medo. E aí, cara, beleza? Tem que me ajudar. Tô lá, bebê. Você vai chegar no cara, vendo isso? Vai dar. Você vai chegar no cara? Na estalagem? Não, então, é. É. Sei lá. Não, aquele dinheiro. É. Tá, beleza, você dinheiro. Vai... Dinheiro. Você vai chegar pra Vou ele e vai pegar o baú. Vai começar a puxar o papo. Vem, cara, beleza. Eu acho que ela vai chegar. Eu acho que ela vai chegar beijando. Chegou chegando já. Nossa, cara, só pensa nisso, né? Tá, você vai chegar, conversa com ele e você vai tentar roubar ele enquanto conversa. Ou o quê? Sim, claro, tem que ser um negócio mais sutil, porque é um bar, tem muitas pessoas. Tá. Você... Eu perguntei a hora primeiro. Não, tá, você tá conversando com ele. Tô conversando com ele. Ok, papo vai, papo vem. Aí a bebida dele chegou. Ok. Ele foi pegar. Se ele vê. Eu peguei a bolsa dele. Joga o dado. Ele viu, você se ferrou. Nossa. Só tirar um pra ser impossível. Olá, boa noite. Tudo bom? O cara não viu. Sorte. Impossível. Tudo bem? Boa noite. Então, sorte, o cara não viu. Impossível. O cara não viu? Não. Que ele conseguiu tirar. O cara é lerdo. O cara pega a bebida, enquanto isso ele sente alguma coisa no bolso. É porque eu sou ligeira. É assim, na perna dele, mas não incomoda, continua bebendo. Ele acha que é o cara, peraí, pega na perna dele, ele não incomoda. Não, pegou na perna, pegou aqui nele. Tá, não incomodou? Eu já tô acostumado. Não incomodou. Mas eu tô acostumada, eu roubo há 130 anos. Tá, mas peraí, o cara encostado na bunda dele, ele não ligou. Foi do lado, não foi nada. Mas foi meia bunda. Não, foi meia banda. E o cara não ligou. O cara tem tendências homens também, eu acho. Todo mundo bicho. O cara não ligou. Ok, nessa era medieval. Beijo, e você levou... Alexandre. Nero. Você levou duas peças de ouro. Candidão do e cinco peças de cobre. Anota aí o das peças. É, o financeiro. Droga, para de roubar, mano. Eu não quero anotando. Então você com duas peças de prata lá. Peraí, o que ela pegou? Tá. Duas peças de prata. Escreveu. Duas peças de prata. Foi de ouro. Sem mim. Para de chamar, calma. Isso é de vala de ouro. Deixa a vala de ouro, sacanagem. Vala de ouro, é verdade? Prata. Prata. Dá pra escrever PP, né, pra abreviar. Puta que pariu. E cinco peças de cobre. Escreveu, seu ladrinho. Sacanagem isso. Você tá me roubando. Ok. É nessa hora. Negro diferente. Que rola, rola na caverna. Você quer sua vida? Alguém se aproxima de você. Das ruas. Você volta, já voltei, você já voltou, tô voltou, com ela. Né? Já. Você já pegou, vamos no mercado. Ainda é o turno dela? Qual era a cor da pele do nosso cara? Eu tô dormindo, Dani. Vocês estão dormindo. Eu não sei. Who cares? Então. Eu tô me aproveitando dele que tá dormindo. Ele chega, né? Ele tava acariciando o leãozinho. Que ela chega e fala, começa a falar com vocês duas, né? Ei. Ei. Ei. Eu tenho um negócio aqui. Dentro da minha calça. Sério? Coisas verdes. Ele dá pra ganhar dinheiro com isso, hein? Olha! Eu vi você roubando. Eu vi? Não é minha vítima, é outro. Não. Ah, tá. É outro cara. E já que você. Né, já que fez isso, né? Quem sabe você quer mais dinheiro? Peraí, você tem um negócio. Quais aí? As possibilidades? Apresente as possibilidades. Ah, tem. Eu não sei, deve ter um risco, né? Mas, deve ter um risco. Vocês só tem que me dar uma parte do dinheiro. Se conseguir. Qual o grau desse risco? É, a gente... Já era? Então. Qual o grau desse risco? É, vocês vão... Não é aqui na cidade, vocês tem um lugar que diz que tem ouro. Se vocês pegarem, vocês me dão um pouco, porque eu não posso ir sozinho, né? É perigoso demais. Mas já que você conseguiu roubar alguém daquele jeito, você é capaz de poder, né? Conseguir pegar esse dinheiro também. O que a gente tem que enfrentar? Eu não sei, por isso que... Por isso que eu não vou, nem caminhão. Por isso que eu não vou. Metrô. É bom que a gente pode dar um... Qual o seu nome mesmo, Helena? É Helena, né? Qual o seu nome? Pessoa tem problema de memória também. Foi Helena, né? E aí, Helena? O que você acha? É uma boa proposta. Mas você não me respondeu. Qual que é o grau de risco? Eu não sei. Ele não sabe. Eu não vou lá. Eu não fui lá ver qual que era. Fuck. Se eu soubesse, eu já te falava. Qual a sua garantia que não seja uma cilada? Porque o que eu tenho aqui confirma o que é verdadeiro. O que você tem? Não, vocês têm que falar que vocês vão pra gente. Então eu falei que vai, não precisa ir, né? Ó, o leão tá dormindo. Consulte o leão. Consulte o leão. Eu que curo a parada toda. Vocês não foram pra taverna lá? Pra... Mas vocês estão com a gente. A gente vai lá acordar vocês. Você sabe que eu tô montado no leão. Mas são nossas amigas. Não sei se é possível. Lógico que a gente pode pedir pra ele voltar na outra noite e fazer uma reunião. É, fala, é, pode aceita pensar. Logo. A não. Gente pode pensar? Tem possibilidade, gente? Ou você quer? Tempo! Vocês querem. Vocês vão estar aqui quando? De novo. Depois que o leão acordar. Amanhã às 6. Às 6. Amanhã é o horário super bom de isso. Amanhã, fechou. Okay. Fechado. Então passa o dia. Então, passa um aí dia. A gente foi embora dormir. Foi voltar pra vocês. Pensando nisso a noite inteira e não conseguimos Sim, dormir. Pegaram seus pertences de volta e voltaram pra taverna. E eles saíram junto? Sim, né? Sim, né? Será? Mas ela contou pra gente que contou, a gente vocês, contou, a gente conversou com eles. A gente falou do ouro. Não, eu tô desconfiado. A gente falou do ouro. O elfo tá atrás de vocês, você não sabe. Eu tô desconfiado. Eu fui criado com animais, eu não tenho coisa com coisas materiais. Eu não quero ouro. Você eu quero ouro em prato. Vira um pássaro e fica no cantinho. Você tem alguma coisa aí pra ver se o cara tá mentindo ou não? Deixa eu ver. Ninguém pegou isso, né? Eu tenho percepção. Pode ser. Eu tenho percepção. Eu tenho percepção também, mais dois. Eu não tenho. Eu também tenho percepção. Eu não tenho percepção, gente. Ah, não, tenho sim. Caralho, velho. Todo mundo tem percepção. Aqui, ó, percepção. Não tem nada, só tem a bolinha. Que não, você falou tá, que eu podia escolher. Não, eu sei que. Pô, é mais não sei dois. Qual que é, mas. Ô, perto de escrever cavernas, cadê? Então, só mapa que a gente for. Não sei. Você escreve o que você quiser. Ué. Se o Walter quisesse anotar de cabeça as coisas, ele anotava. Minha percepção é mais dois. Tá bom, mas é que você não. Você tá desconfiado também? Eu tô desconfiado. Eu tô olhando. Você tá olhando. Eu então acho tá, que o cara tá quer. Eu acho que é uma cilada, Bino. Joga o dado. É uma aí. Bilada, sim. Joga o dado pra ver. Se for uma bilada, vai machucar. 17. Acertei, eu vi. Então. Ver? Então, você ser... fala o que pro cara? E aí, cara? Beleza? Não. Tudo bom? Tudo bom. É o seguinte, que parada é essa aí? São 6 horas já? Parada que é. Já. Essa parada vai dar ouro. Vai dar. Vai, é certeza que tem ouro nesse lugar. Mas aí, eu não posso ir porque eu sei que é perigoso. Um negócio desse sempre é. E por isso, eu acho que. Né, eu queria que um grupo de aventureiros fosse no lugar. Vocês não estavam. Saudade de lixos. Salgadinho. É só coisa pra você ficar ruim. Entendeu? Salgadinho e refrigerante. Só então, ela comprou um chá. Tá difícil de salvar. Comprou o quê? Um chá. Chá? Ah, chá gelado. Também é a mesma coisa. Pelo contrário. Tá bom. Chá de garrafa. Bom, eu vou perguntar pro cara que... Cadê? Deixa eu perguntar outra coisa mais interessante. Vocês querem alguma coisa que eu faço? Não, imagina. Obrigado. Quer um docinho? O que que o cara... Vai, continua. Continua, não sai da história, cara. A Gabi está. Eu ainda tô desconfiado desse cara. Tá, eu sei que é perigoso, mas e aí? É perigoso, mas. Mas e aí, é verdade? Eu estou não, confortável. Eu estou confortável. Só ouro que você tem pra me oferecer? Cara, eu sou um leão. Cara, eu vivo de ouro. E você não consegue saber se o cara tá mentindo ou não. Não? Mas você tem que ser. Eu tirei 20. Ah, mas tem que tirar aqui no vídeo. Cadê? Ah, a gente tem que ver. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Não. Eu tirei 20, é sério. Como você sabe se tirou 20? Não é porque. A gente não sabe se você tirou 20. Eu não sei se você tirou 20. Tá bom. Mas você é não mentiroso. Conseguiu. Tá. Você não conseguiu. Você tá me chamando de mentiroso? Eu tenho um negócio pro ouro. Só ouro? Você não tá confiando? Eu não quero ouro. O que você quer? Eu quero Jesus, né? A única coisa que eu sei é que isso daí vai ter riqueza. Vai ter riqueza? É. Quero reconhecimento. Sou um cara que as pessoas não conhecem. Mas aí, esse lugar é isolado. É uma caverna que deve ter isso. Eu tenho quase certeza que tem. Isso tá indicando. Ou possibilidade de... Falha? Como que é, né? Não, deixa eu falar. Como que é, né? O perigo que vai ter? Eu queria saber se as criaturas lá são criaturas mais... Ele não sabe, ele não você foi sabe lá. Algum tipo de... Ele não foi lá. Se, você foi sabe se é algum tipo de espécie que mora por ali, algum tipo, sei lá. Aqui dragão. Em volta, a gente teve ataque de algumas criaturas. Opa! Pode falar, eu levantei. Tudo gordo, você. Tem atacado nossas plantações. Não, foi ligeiro. É. Passou de Belém? É. com armas, machados, adagas, espadas, coisas desse tipo. A gente não sabe o que é, são criaturas pequenas, rápidas. Em volta da região, sim. Na caverna, não sei. Pode ser aonde seja a fonte, né, desses monstros. Se vocês limparem a fonte dos monstros, né, limparem os Takassis, com certeza ganham reconhecimento, né. Isso eu não sei. Quando que você vai querer de ouro? Partilha de banana. Porque nós damos quatro. E a gente quer saber. Gostoso. Qual que é a sua? Qual que é a proposta que vocês querem? Você eu que quero você levar. Você que tem que saber. Mas vocês estão em quase sem saber o que vai acontecer. De comer lá em Belém mesmo. Também, comer no meu em Belém. Olha quase igual. Tá bom mesmo isso aqui. Muito bom. Totalmente diferente do Habib's. Dividir. O Habib's é horrível, não é perto dele. Quem fala em Habib's perto de um desse. Ah, é. Ó, é o seguinte. Eu vou, mas eu quero saber que você vai ficar com a parte pequena. Nossa, ele é chato. Uma parte pequena não dá. Eu que tenho a informação. E daí? Eu não quero ir. Você tem que levar. Eu tava suave em casa. É o seguinte. Vamos pôr na mesa e aí a gente decide a proporção nisso. Estatística? Eu vou mostrar a fonte da... Ficou tão bonitinho. Não, ele não fez. Ele passou a tarde inteira fazendo esse negócio. Está selado o papel com o selo do rei. Com certeza. Quer dizer que vai ter ouro. Esse é o selo do rei? É o selo do rei. Quem é o rei? Quem é esse rei da onde? É o rei daqui. Rei Afonso. Pode abrir. É o rei da cidade que ele não sabe o nome. É o rei da cidade. Pode abrir? Pode puxar aí. Essa é a informação. Essa é a parada. Sim. Foi interceptado pelo rei. Então, com certeza, nossa, nesse mapa... Sim. Ele... Tira isso aqui. Ele tá dizendo... O tesouro aqui. Ah, tesouro? O tesouro tá aqui. Meus olhos brilharam. Nesse momento. A ladra sempre vai querer ver o tesouro. Ó, eu sei, é muito perigoso. Sabe como que é, né? Eu não sei escrever, o negócio pode ficar complicado. Deixa eu ver o mapa. Ele é o pai que não sabe ler, então. História e natureza pra. História? Pra analisar esse mapa. Pra ver se ele é antigo, se ele é real. Mas também tem conhecimento em história. Pra ver se ele é real e pra ver o que tem nos lugares. Como eu tenho intuição, é por isso que eu não tô querendo ir. Minha intuição diz que não é pra ir pra esse lugar. Não vai pra ir, não. É uma isla bonita aqui. Acho que tem dragão, não quero. Alguém escutou Madonna pra fazer isso aqui. Alguém escutou Madonna pra fazer isso daí? A Madonna tem uma música chamada Isla Bonita. Ah, tá vendo? É aqui, prova que aqui se chama Reino. Aonde a gente tá. Nós estamos no Reino do Rei. Sim. A gente tá aqui no Reino. Tirava o mapa. Pra esquerda tem a montanha do Monte Pelado. Monte Pelado. O tesouro tá nessa caverna que não tem um nome. Não tem um nome, caverna sem por nome. Por isso que eu não sei. Caverna dos Zubat. Com certeza ser perigoso. Não tem nome? Não. Eu sei que o mapa não botou o nome. Monte Pelado, com certeza ele pegou na Serra da Vai, da Serra analisa essa porra. Não tem conhecimento de história. Verdade. Deixa eu jogar pra ver. Dois. Joga aqui, ó. Vai tirar um, só pra... Joga aqui. Joga aqui. Ah, quer não. Jogar aqui? Tá. 12. Ela pode usar o dela, ó. Também tem. Você realmente acha que é velho pra caralho esse mapa? É verdadeiro. Você não pensa duas vezes na hora que você botou a mão nele. Eu posso usar a exploração, cara. Você fala, não, isso aqui é o mapa da vitória. Eu posso usar o meu de exploração, não. Ó, não, exploração é pra terreno. Eu quero usar a minha intuição. Intuição não vai ver isso daí. Já era, ele decidiu, ele ganha 12. Você não, vai. Não, você não, pode não, jogar também de história, não pode? Posso. Pode. Então. 6. Droga. Vocês são muito dados, hein, minha gente? 3. Opa! Mas ele é realmente verdadeiro. Mas eu concordo, porque eu quero ouro. O mapa é verdadeiro. Eu concordo, né? Por mim, eu já tô lá. É o seguinte. Segundo ansiosa, eu quero ouro. E a nossa arquina ali? Eu quero passear, então sim. Só eu não quero ir nessa boa? Só você. É que eu sou preguiçoso. Eu vou montar no leão. É que é o seguinte, eu quero virar o leão, porque aí eu vou. Eu ofereço a vocês 30% do que vai ter. 30 não, 50 no mínimo. 70 também. A gente vai correr risco. 70 a gente tem que dividir por 4. Vamos correr risco de vida. Exato. Risco de tudo. Dividir por 4. Eu posso aumentar pra 40. Não, 50. Quanto que vale a sua vida? Se não for 50, 50 a gente vai. 50, a gente pode passar essa correndo com o já estamos até na estrada. Metade pra mim, metade pra vocês 4. Vamos fazer uma coisa. Eu também tenho aqui uma coisa pra você. Pode ser. Eu posso pensar. Dependendo da quantidade que for, se for muito mesmo, vai ser 50-50. Não tem essa de quantidade. A gente vai lá. A gente que vai pegar esse ouro, você nem vai saber. Não, mas ele vai junto. Eu não vou junto, não. Você não vai junto. Quem pegou esse mapa do reino fui eu, não, mas tá na mão de vocês isso daqui. Esse mapa. Não é meu, não. Quem pegou do reino fui eu. Aí, ó. Tá na mão da gente. Todo mundo aceita, passear. Aceitamos, chega. É do reino do café queimado. Eduardo te ataque o mapa. A gente aceita. Poxa. Vamos embora com o dinheiro. A gente vai, vai. Mas é 50-50. A gente não precisa voltar pra entregar o dinheiro. 50-50. Porque queima o resto do mapa. Relaxa, gente. Eu sou ladra. Ah. Beleza. Vocês vão. Nós vamos. Vão pra... Monge Pelado? Não. Vocês vão atravessar ou as planícies que tem até a caverna. Planície do mapa por outro. Nós claro estamos aqui, né? Eu quero me transformar no meio. Tem o... Não, eu tô transformado. Depois se transformou no leão pra não, atacar. Não, você transforma na frente de todo mundo. Todo mundo sabe que sou leão. Ah, o pessoal da taverna também. Ninguém sabe, só não, na floresta. Não, a gente entra na floresta. Você não falou que a gente vai ter que atravessar as planícies? Eu vou montar no leão pra não pegar. Assim que eu sair da cidade, eu viro um leão. Ele não tem bem se montaria, ele não vai montar em ninguém. Ok. Ele nem percebeu que eu tô montando. Vocês estão... Passeando. Andando. Vocês estão com todos os seus equipamentos agora. A mochila para cada um. Tem um. Alguém carrega tocha, alguém carrega saco de dormir. Alguém que carrega. Eu tô com a tocha. Eu carrego Luna. Eu tô com a tocha. Tudo nas costas do Leo, inclusive eu. Quem carrega o quê? O gordo tá a pé. Você carrega o quê? Eu carrego a tocha. Eu carrego as moedas. Carrego a mochila. Duas tochas. As moedas não. Quem carrega a tocha é ela, que é isso. Eu carrego a tocha e as moedas. Você tá carregando o que aí eu na sua ficha? Perdendo as moedas. Na ficha. Então, gostoso. Seus equipamentos. É isso? Uma mochila. Ah, mas. Um saco de moedas. Tem que ser o que eu tô carregando? É, você tá carregando o quê? Ah, então não. Eu tô carregando um saco de moedas vazio. Ah, agora eu não posso... é mais vazio. É, né? Eu tenho. Não, tá. Não, você não carrega nada de bem pra aventura. Alguém carrega um saco de dormir, alguém carrega a tocha. Eu tô carregando lona. Eu carrego as moedas. Não, se daí de moeda você tem o registro das moedas. Eu carrego duas tochas. E ele carrega a corda e o material que. As pedras lá que faz fogo, sabe? Tá. É só virar um dragão e cuspir fogo. Já não, o dragão você não pode virar. É, não posso. O dragão é uma criatura, um animal. Não é um animal, é uma criatura. É um monstro. Bom. Ok. A hora que vocês começam a andar. Até começa a cair uma floresta. Pela frente tem uma floresta, então chegando, da, chegando perto da. Seria legal se a gente chegando perto da caverna. A gente vai pra floresta mais dura? Não. Devia estar com a floresta aqui então. Momento de. Logo dado. E aí? Eu Afonso sempre brigou comigo por causa disso. Joga um negócio aqui. 18. Passa uma adaga voando na sua frente e você não te acerta. Óbvio. Nossa. Quer dizer que vocês estão sendo atacados. Começando vocês já começam na cabeça. A ouvir o pequenos sussurros e mato mexendo para um lado, para o outro, no meio da floresta. Eu vou usar a minha percepção. Vai começar... Execução, Aurora! É, rola teste de iniciativa. Putz. 8. 11. De inicia... 11. Cai, você. Cadê o Leandro? Aqui. 4. Quanto que é o seu negócio de destreza do lado? É... 2. É 15 mais 2. É 2, então é 6 que eu tenho de iniciativa. 7. 7 e o negócio de empresa do lado. 2, 9. 6. Cadê? 6. Tá. Começa a aparecer os monstros na, sua, na frente de cada um. Ai, que bonitinho. Goblin, que da hora. Ó, eu vou usar meu poder de encontro. Mordida brusca. Calma, caralho. Não é sua vez? Vixi, vixi, vixi. Sua cara. Ok. Quem você vai mover o mapa? Quem que ataca primeiro? Eu. É o primeiro Goblin, que tirou 14. Ele que ataca primeiro? Ele que ataca primeiro. Se ele acertar, aqui. Eu morro, porque eu tenho 14. Não, ele tirou 14. Ele tirou 14, ele ataca primeiro? Sim, esse depois você. Aí. Não, depois a Gabi, depois você. Aí esse Goblin. Aí o Walter e aí o Kaique. Eu sou o último. Exatamente. Agora quem? Então o primeiro Goblin. Que. Pera aí, rapidão, rapidão, não fala assim na história. Cadê o cadê? A caneta no lápis? Qual o nome do personagem filha da mãe lá? Ele não falou, vocês não perguntaram. Filha da puta! Vocês não perguntaram o nome da pessoa. Nossa, acredito. Vocês não perguntaram o nome do cara. Agora eles vão morrer, o cara não tem ouro nenhum, eu só queria que a gente fosse embora do reino. E agora? Você não anotou o nome do desconhecido. Que droga, hein? Alguém tem o poder de ver? Não, ninguém tem. Deixa eu perguntar. Sei lá. Pra atacar esses aqui. Nossa, como esse é burro. Magia. Pra atacar você tem o Walter? Walter é pouco assim. E você. E vai atacar o leão. O primeiro Goblin. Vai atacar o leão? Sim. Ele vai chegar perto de você. Ah. Deixa eu ver aqui essa espada blindada. Você sabe. Ele tem uma espada curta. Esse aqui do que é? Que? Ah, não, não sei. Vamos na sorte. E? Você não gostou da coisa? Come. Ele falha o golpe. Ele falha o golpe? Falha. Ah, yeah. Agora o primeiro é grave. Ai, meu Deus. Eu não sei o que é isso. Você vai atacar o quê? Normal, né? É, normal. Eu vou perder uma flecha. É, detalhe. Onde é que eu tenho a armadura dele? Qual? É. Tá. É, você acertou? E ele morreu. E? Cadê? Você vai disparar uma flecha nele. Yes! Eu não sabe o que é. Vai, joga o dado. Não, eu tenho que jogar esse. Não! Você tira um com a flecha no goblin. Você acerta, tipo, a canela dele e não sente tanta dor assim, não. Droga. Você vai atacar qual dos goblins primeiro? Como assim, qual dos? Ataque que já esse. Tá morrendo. Vou atacar que já tá zoado. Esse. Continuar. Certo. Agora você joga o dado. Deus. Com a sua espada, certo? Puta que pega. Que nem foi. 9. Não tira a mesma coisa. Não. 9 mais. O que é? 3. Então você tirou 12. 12. Então você. Matou. Beleza. Não, que matou. Vai atacar agora. É, quanto que é o dano, né? Um D8. Você tá com o seu dado de ataque. Você quer tirou você mais morrer? Você quer mais um. Acertou com a espada. Eu não posso usar mais raspão nele e não causou dano. Eu não posso usar mais talento. Você não falou que usa talento? Esse talento é outra coisa. Eles estão te dando bônus, não estão te dando. Ah, ok. Eu gostei. Queria usar mais talento. Sou eu agora? Não, eu volto. Você é o último. Não, é depois do outro Goblin. Você é o pior Goblin. Pior que um Goblin. Aí o outro Goblin vai atacar. 5 não tem, personagem 5, personagem 4 e H. Eu? É, vai atacar ela. Não! Ele ataca a distância porque. Eu posso jogar dado pra defesa? Nessa tá. Eu tenho 15 de defesa. É 15 de 4 de armadura. Posso jogar um dado? Oi? Pra me defender? Não, não é assim que funciona. É. Mas já não dá pra defender. Você. E aí, o que você vai fazer? Eu vou jogar o leão no golpe. Aonde que eu anotei os negócios de. Okay. Hein? Que negócio? Não, eu anotei atrás de alguma coisa, lembra? Eu sou um leão, porra. Eu não posso ter um problema Eu devia ter anotado isso aqui no papel pra eu deixar aqui sem amassar. É, né? Bonito. O meu problema de mobilidade tá complicado. Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém, nem pro Leão. 17-13, não, não pegou. Yes! E ele arremessa uma daga e não acerta. Você vai usar o quê? Magia? Vou você usar. Tem que falar e qual? Vou usar a rajada mística. Que eu chamo de meteoro de Jesus. Tá, tá. Tá, você vai usar a rajada mística. Vem, gente, vamos. Quanto que é? 8. Tá, e o que é o dano Jesus dessa merda? Fraco. É um D8. Mais? Um D10, mais CA. Mais carisma. Quanto que é o seu bônus de carisma? Meu bônus de carisma acho que é 3. Acho que não tem. É um só. É um? O dado que você tirou mais um dá quanto? 9. 9. Ele tem 10 de CA. Você não acerta. Você, uma luz brilhante cai do céu do lado do bicho. E não, não foi. Graças. Só que não. Só sou eu ou outro é, Goblin? Só vez. Era outro Goblin? Não, já foi os dois. É, tá. Já foi os eu dois. Vou. Ele vai acertar, verdade. Você tá indo como um leão. Tá, então. Tá. Eu vou usar meu poder por encontro, mordida brusca. Você vai atacar ele? Isso. Com a mordida do leão, tá. Qual que é o negócio que funciona aí dele? É um D10. Mais? É. Sabedoria. É, mais sabedoria. Mais o seu bônus de sabedoria. Então, sabedoria, meu bônus é 3. 3? Joga o dado. O que dá mais 3? 11. Mais 3? 14. Não tem problema de escrever. É maior que 10. Com uma cara de... é maior que 10. É maior que 10, você realmente acerta ele. É porque eu tô na área da saúde, cara. É um D10. Joga aqui em cima, que aí eu pego. É por isso que eu faço biologia. 6. Você atacou esse? É, certo? Lógico. Morreu. Ah, todo mundo que depende do leão. Só o leãozinho. Pera aí, eu quero roubar a carcaça dele. Calma, precisa matar o outro. O cara não vai deixar se revirar. Eu vou guardar isso daqui pra você, pra usar no final da aventura. Não, eu leio que tá lápis ali, atrás. Isso aí. Coisas. E agora quem? Agora é o gato do Goblin, não é? Não, é o Goblin que ia atacar primeiro e morreu. Então... então sou eu. Tá, meu gato. Deixa eu ver, o que eu quero usar. Você tinha 7 de HP, tinha. É por isso que eu matei ele. É lógico que você matou. Eu posso usar 6 da raposa, né? Tá. Se tirasse, ela tem um D10 de dano. Se ela tirasse 8, pelo menos, ela já matava com o nosso flash. Eu posso tirar, jogar a astúcia da raposa? Pode, mano. Tá, então ela tem um só. Eu sei. 4 mais... Acho que ela tirou no próprio ponto. Por que só defesa? É 6? É, não, 10. É 18. É 6. Não é esse? É o bônus. Ah. Então só uma destreza normal. Ok, desculpa, é 6. E? Não, não acertou. Só que não. A mesma não, classe de armadura não bateu no Goblin e não perfurou ele. 28 folhas no momento. Aqui eu vou usar o golpe traiçoeiro. Pode? Tá. Por que flecha pra nada? 2. Não. 2 mais. Mas eu sou bom de força, dá 5. Faltou. Não chegou. Faltou. Agora é o Goblin. Agora é o Goblin. Você vai atacar quem, Goblin? Eu, né? É verdade, eu não escolhi. Eu tenho que jogar o dado pra ver quem estou. Vai atacar ela de novo. Com a daga. Ele errou, ele vai jogar de novo. E... ele tirou 15, mas os bônus dele já passa o seu, porque saiu a 15. Não, assim, droga. É. Ele ataca... ele toma 2 de dano. Nega a daga dele. 2 tá bom. Só com 10 de HP, você, então. Só vou curar você quando você tomar uns 10. Tô voltando, sabe? Nem não, você tá com 10 de HP. Sabe? Nem o CA. Você tá com 10 de HP. O CA, você tem 12. Você soma... deixa eu te mostrar como faz. Tá ótimo. Eu sei de cabeça, mas eu vou mostrar o que é o CA. CA é classe de armadura. Ah, é que vocês nunca jogaram coisa aqui. Ela funciona assim. Só aquela de armadura é o quanto que tem que tirar no dado pra acertar. Mais o bônus da criatura, né? Destreza se ataca de longe e força se ataca de perto. Correto. Entendeu? Então tá, aqui é 10, 10 mais metade do nível, esse é o padrão. Pelo menos 10 você tem que ter de classe de armadura. Uhum. Todo mundo tem no mínimo 10. Aí mais a classe. Se a classe não dá mais defesa, então nada. Mais outro, a sua armadura. A armadura do... cara, sei lá, ele não anotou a foto do equipamento. Ele anotou aqui um saco de moeda, não sei o quê, mas ele não anotou os equipamentos. Ele não tinha equipamento. É, não tem armadura e tá pelado lá. Né? É, tá com roupa normal, essa roupa que não dá armadura. Assim. Vou anotar aqui que eu entendeu? Tá, ele não. É, então ele não tem nada, ele só vai ter 10. Então se, se o bicho tirar 10 ou pra cima, ele acerta, porque ele não vai, o bicho tem destreza com bônus positivo, não que nem ele com menos 2, entendeu? Se o bicho tivesse menos 2 aqui, né? Vai tirando o dado, ele tem que tirar 13 pra cima, porque tem que ser 11 pra cima. Sim. 10 não acerta, porque é a mesma coisa. É assim que funciona. Então o Walter coloca 10 aí na sua clave de armadura e pronto. Da Gabs é 15. É. Você pode deixar 15 aqui pra não ter que somar. Ah, a sua... Somar 15 também é tão difícil. É 12. Mas entendeu? Eu sei de cabeça, por isso que eu tô jogando. Uhum. E a sua, Kaique, é 10? 10. É, exatamente. Pronto. Tá? Os seus pontos de vida é 12 mais o seu negócio de constituição, que é 3, certo? Então é 15. Né? Com 15 de ponto de vida eu volto. Aqui é 13, 14, 15 e 19 de ponto de vida. Ah, tá, achei. Eu tenho 14. Eu sei, então. Ela tem 13, você tem 14, o Walter tem 15 e ela tem. Tô com 17 agora. O ponto de vida é o quê? Só é a constituição mais o bônus? O bônus da constituição mais 12. Ah, tá. E a classe é 12. Agora entendi. E eu tô com tudo isso na cabeça, porque. Porra. Deixa eu colocar aqui que eu gastei duas flechas já. Tá. Quem que atacou? Ela? Que. Aí o Goblin. O Goblin que. Eu acertou. Ataquei, errei. E agora eu volto. Agora Walter. Eu volto. Usa aquela rajada mística de novo. Vitória de Jesus. 5. Não, não acertou. Não. Não dá com o seu bônus lá, né? De carisma, né? Tá, então. Ah, sou eu. Vai você. Eu vou usar agora. A sua mordida lá. É só de encontro. É de encontro. Eu vou usar outro. É uma vez por encontro. Dilaceramento. Ah, mas esse só na próxima batalha. Ainda. Só na próxima batalha. Então você usa essa magia. Eu vou usar então dilaceramento selvagem. Que é... Outro por encontro. Não, é sem limite. Sem limite, tá. Dilaceramento selvagem, 1d8. Mais sabedoria. É. 1d8? É, tá. É, sabedoria é 3. 3. O que você tirar tem que ser. Mais 3 tem que ser maior que 10, é isso? Você entendeu como funciona? Nossa, tá dentro. 6. Não deu. O leão ficou na merda. Vocês não conseguem pegar um goblin. Ah, a gente não tá com 7. Meu, o cara tem 7 de HP. Eu quero usar golpe lépido. É isso, mais 10. 2. 2, mas seu bônus, foda-se, não vai adiantar. 8. Nossa, o cara é forte. Agora eu vou. Não, não dá. Não é? Saco. É o ladinho ou o homem? É o ladinho. Ladinho. Ah, eu vou usar de novo, pra estaleiro. Não, não pode, é por encontro. Tem que usar seu limite. É por encontro, você não pode usar esse golpe. Tá, tá bom, usa o golpe tertulado. 13. Ah, você usou o golpe traiçoeiro aquela vez? É. Ele é diário, só no próximo dia você vai poder usar ele na. Então, agora eu usei o tertuloso, eu ganhei 13. Beleza. Você tem? Você tem que jogar o dado. Ah, é dois ataques que você vai dar nele. Você vai dar duas espadadas. Oito, matou. Já matou o Goblin. Ganhou mais 25 de XP. Eu consigo lá pegar. Esse daí tem 6 de HP. Esse é o mais fraco. É, ele é mais fraco. Sacanagem. Ele dá mais XP, né? Agora isso daí. Dá a mesma coisa. Eu ganhei 25 de XP, você também. Pegar minhas flechas de volta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ganhei 25 de XP. Ela ganhou 25 de XP. Eles dois não ganharam nada, eles não fizeram nada, só apanharam. Só eu. Você enfureceu ainda mais as criaturas que estavam aí na floresta. Toma, eu sou XP. Eles são um leão. Eles estão atacando. E estão vindo mais. E que modelo ganhou essa? Em time. Eu joguei uma pedra no leão e falei, fica com a sua XP. Isso aí mais ganha. Goblin. O que modelo na minha vida ganhar 25 XP? Não, guarda isso daí. Eu quero usar o meu poder diário e das fadas. Não, agora não é sua vez, você é a primeira gata. E agora? Agora eu tenho que rolar a iniciativa. Ah, tem que mudar, na verdade. Gente, a gente não conseguiu nada ainda pela floresta. Não, a gente só saiu e já foi atacado. E já foi atacado. Eu acho que o cara tava sabendo já disso. Ele queria que a gente fosse embora e morrer. Escreve aí, cara sem nome. Por isso que o cara não tem nome. Escreve aí, cara sem nome. Não vou escrever nome. Por quê? Porque eu não quero saber desse cara mais. Você é chato. Tipo, de dar meia volta e queimar o mapa. Só acho isso. Aí tem alguém que mais lento que o Kaique agora. É sério. Tirou 4. Eu tirei 4 também. Hã? Você tirou 6. Sou eu de novo. Foi o primeiro golpe em ataque. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Esse é ele. Esse. Aí a mesma coisa. Aí vocês 4 e aí esse. Nossa. Se sobreviver até isso daí, né? Mas tudo bem. Meu, ataca no meio que é o mais difícil, tenho certeza. 5 não tem jogador. Ah, é, puta, por que eu tô jogando D6 e tem um D4? Vai atacar o Leão. Yes. Sou eu, mas... E acertou. Quanto é a armadura dele? Ele usa uma espada curta. Ele vai chegar perto do Leão pra bater. Não, e não, pra tirou 6 de dano. 6 de dano? 6 de dano. Pera aí, eu tenho como... Eu posso me defender de algum jeito? Não. O quê? Não. Nada? Não. Eu vou fazer nada. Tomou dano em ponta. Você tirou metade da sua vida. Metade da minha vida. Eu vou usar no próximo rodada de cura. De cura. Faltava esse o jogo. Próximo vai atacar o Ladino. A distância. Ele vai me atacar? Daga. Ah, vou tirar ele, né? E? Ele acerta. Ele acerta com... Não. 2 de dano. Menos mal. Os caras que atacam a distância é muito fraco. Agora sou eu. Daí. Ele ataca de perto? Que eu vou... É, ele tá na sua frente. Ele tá na sua frente, esses daqui estão atrás, porque os dois atacam de longe. Eu vou usar... Golpe lépido. Ele usou um golpe lépido. É o seu limite, dá licença. Tá. Boa educado. Você vê que não tem diferença do seu ataque normal? Dois, você não acerta. Dois? Se é de todos os golpes é 10, não precisa ter mistério, só vez. Minha vez? É. Vou atacar? Ah. Eu vou ficar sem flecha. Eu já tenho 26 flechas. Vou usar o flareio de novo. Sem limites. Mas pode dar ataque 12. Normal. 12. Já acertou. Yes. Eu florei o quê? Mas qual goblin você tá acertando? Não, você não tem que falar. Ataque me atacou. É, pode ser. Não sei, qual que é a mensagem? Nossa, isso qual é mais forte? Você não sabe qual que é mais forte. Tanto te atacando, você vai ficar pensando, vou atacar um. Destreza mais carisma. Ou seja, mais 3, mais 1. Porque você 12, tirar. 16. Mais. 16. 4. Você já jogou dano? Já de dano? Não, já jogou esse daqui. Tá. Ah, 0. 7. 7 mais. 4. Mais 4. Tá. Qual que você já atacou esse, né? 11, é. Que atacou o Leão. Morreu. Eu fui salvar o Leão. Ele tinha 4 de HP. Não, mas é ela que ganhou. Mas... Ah, tanto faz, isso daí é do time. Ah, do time? Eu pensei que era meu. É. Ah, do time? Não, é dela, não é do time. Agora eu volto. Que do time? Ah, do time? É do time, né? Vai, volta. A gente não pode roubar as espadas dele, alguma coisa assim? Hã? A gente não pode pegar as espadas? Tem item. Tem espada. A espada é curta, nossa. Esse daí não. Não é todo mundo que morre que deixa alguma coisa, tá? E aí? Aí mas não faz sentido, o negócio não vai dar isso. O que é isso? Hã? Deixa pra ele. Deixa eu ver. Eu vou anotar os itens. Ah, é uma pedra de ouro. Peça de ouro. Peça de ouro. É. Cadê o lápis? Cadê o lápis? Puta, eu não ganhei nada, só um XP. Ô, Walter, cadê aquele lápis? Tocha, essas coisas, tudo você tem que... Tá, vai, Walter, só vê. Tá. Vou usar uma palavra pavorosa. Vai lá. Cadê o outro? É a Bíblia. É a Bíblia. 3D8 mais CA. 3D8, velho. Pra que tudo isso nos bichos que não tem nem 10 de HP? Ó. 5. Matei já, né? Já, daqui, daqui. Matou o Goblin. Ah, me fala, vai lá. Eu não matei ninguém. Ainda tá o quê? Os itens. Vai, Kaique, você. Vai, Kaique, é você. Só falta um Goblin. Só falta um. Sou eu agora. Eu vou usar... Pede pra matar ele. De novo... Peça de prato? De laceramento selvagem. Ganhei 25 XP também. Mas isso daí é quem é nosso. É isso, mano. Se morde, mordeu 3, a própria amor. Bunda, né? 3, velho. Eu vou 3. Oh, as garras não estão afiadas. Agora quem vai atacar é esse goblin. Que filha da mãe. A gente tinha mandado. Já atacou? Quanto? How much? Tacou o Ladino e errou. É, ainda bem. Ainda bem. A inversão passou o pé. Gabi, mata esse cara lá, mano. Ele tem 6 de HP. 8. Mais um D10, é isso? Acertou. Não, é isso? É, joga um D10. 3. Você vê que o Goblin tá mancando. Vamos dar um peteleco mesmo. É o mesmo Goblin? Não, hoje ele falta. Oito. Eu vou dar você tem 3 de força, você chega a 11. Ataque normal, baixa. Ah, então já era. Tira o dado aí. Ainda porque não cai de mão. Matou. E você tinha alguma coisa? Nada. Ah, que adeus, merda. Eu tenho experiência. Peraí, quantos XP a gente ganhou? 25 XP mais... 25, tudo 25. Ah, 25? 5 é vezes 5. Então. 25. Aqui tem 75. Sim. 75 mais... 6. Mais... 125. É. XP. Tá bom. Depois não, conta, isso é pro final. Mas agora. Não acabou ainda? Não, no final, do jogo todo. É. Ah, tá. Pra gente se você vai ficar mexendo agora, vai ficar enrolando. Verdade. Então, vocês eliminaram toda a ameaça, o resto dos goblins fugiu, porque... Quero comer. Não quer mais enfrentar depois de ter morrido 5 do jogo. Matou 5, é? Depois de ter matado 5 e ainda, tipo, quando apareceu 3, foi mais rápido ainda. Eles recuaram. E o caminho da floresta parece livre pra vocês. Agora eles estão caminhando e cantando e seguindo a canção. Não, não tá aqui. Somos todos iguais. Sim, pode agora. Eu comecei a música. Você já tá como leão? Aqui na céu, lógico. Tá. Então, Valeu. Acaba a floresta, vocês passaram por tá ela. Cantando. E agora, vocês chegam na entrada. Da caverna? Sim. Mas a noite já está? Não, ainda não. Eu quero dormir, eu vou com sono, né? A gente já chegou? É, a floresta é rapidinho, não é? Eu acho que a gente devia fazer um... Pode olhar pelo mapa. Eu acho que como ela tá sem pouco HP eu também, acho que a gente devia fazer uma pausa tática. Do lado de fora da caverna. Isso. Sem se preocupar, sim. Por favor, se vocês quiserem, você conversa com o grupo, não pode. Pô, eu tô com menos metade da minha vida. Vocês a gente tá tendo pra você se curar, né? Você tem... Concorda, Walter? Eu preciso dormir. Você tem... só come. Você tem 7 pulsos de cura, se você usar um deles, você recupera a sua vida. Não, como assim 7 pulsos? Isso daí é um negócio que é por dia, que ele regenera. Você é pode só assim? Eu não posso usar meu ritual? Ou você pode dormir. Então eu vou dormir. Não, dormir é bom. Você pode gastar esses pulsos de cura. Não, eu quero dormir. O pulso de cura eu gasto na caverna. A gente pode fazer revezar, né? Quem perdeu o HP dorme agora assim. E depois a gente troca. Peraí, não perdeu. Quem perdeu o HP dorme agora. Acordados, eles dormem. Eu não preciso dormir. Você... Eu não vou dormir. Com 4 horas você já tá descansado. Só pra aceitar a Ok. Vocês estão lá. Da entrada da caverna. Escurece, tá escuro, mas ainda pra. Horas? A entrada já é escura. Já? Eu já dormi? Não, vocês estão dormindo. A entrada já era escura, não dá pra ver lá dentro. Teria que acender alguma coisa. E agora que tá noite, eu realmente não sei mais como ver. Vai tirar a tocha da bunda. Mesmo que... Ou eu vou acender com a bunda. Que o Elfo e o Eladrin consigam ver, melhor que os humanos e outras classes na escura, mesmo assim a caverna tá escura. Tem que acender a tocha. Difícil, barato. Sem iluminação nenhuma, não teria como ver nada. Nossa, caiu um monte de negócio dentro. Ei, Kaique. Não, foi eu, peguei disso. Tem um monte de negocinho dentro aqui também. Mas eu tô tentando pegar o dele. Mas e aí? Vocês estão lá fora fazendo o quê? Vamos esperar o dia amanhecer, né? Dormir a mais? A gente tá. Vamos dormir mais? Dançando. Chama atenção da galera. Eu tô dormindo, porque o cara dorme. Eu tô. Vocês estão festejando. Ah, eu tô dormindo e eles estão falando, hoje à noite, aqui na selva, Vocês estão festejando enquanto os outros estão dormindo. Sim, mantendo. Parece que até acordado, né? Pra não dormir, pra não ficar em silêncio. Eu sou humano, preciso dormir. Sim. Só fraca. Mas aí vai ficando. Mas aí. Jogo da volta. Ixi, vai aparecer uma luta. Eu tô dormindo. A gente garante, né, Val? Falei. Não aconteceu nada. 10 é bom. Quanto que é a sua vontade mesmo? Você tem que saber essas coisas. A parte técnica assim você tem que saber. Vontade? É. Mais um. Não é 11 no dado, entendeu? Ah, tá. Tem que saber essas coisas. Um é 2. Sim. Onde está a minha vontade? Ah, tá. Deu? Nossa, que bosta. Eu não tenho. Sim, você nem é. Você a festa ainda continua te alegrando, você não tem sono ainda. Mas ela vai precisar dormir também? O quê? Ela dorme? Acho que dorme. Sabe o que me deu? Pagando esse seu jeito, você dorme. Ah, mas eu ainda tô feliz. Aham. Uhum. Porque você precisa de menos horas de sono, você não precisa de tanto. É. E? O leão dorme. Não é sonetante. Um sono profundo. Ninguém acorda o cara. Brincam com a pata dele, ele não acorda. Ok. Golpe. Ele acorda. O dia finalmente clareia. Tá na hora de você seguir. Eu acordei com o vidro. O sol bate um pouco e vocês conseguem ver um pouco da entrada da caverna. Na entrada da caverna. Nossa. Oh, tem o guardião Deus. Da caverna. Tem um papel meio rasgado. Lá vai. Vai, Leão. Aparece lá. Peraí, é uma seta? É uma seta. Você não sabe ler? Por que você tá pegando? Você sabe ler ou não pegando daqui? Isso? Você não sabe ler. This is the real você é uma. Life. Eu sou burra. This is just fantasy. E isso daí parece um pedaço de um mapa. Dá pra gente comparar com o nosso mapa? Não dá, né? Porque o nosso mapa é grandão. É só por cima o nosso mapa. That means this is real life. Pode ser o mapa de dentro da caverna, pode ser qualquer coisa, mas tá rasgado. Eu não acho que isso vai ajudar muito atrás? Bem. É, essa parte de trás. Nem a parte da caverna. Acha que o negócio não vai ajudar? Encaixa aí. Não, não encaixa. É, um pedaço rasgado vocês acharam. Encaixa tá aí. Tá lá na entrada da caverna. Encaixa aí. Não encaixa. Encaixa. E tem essa mensagem. Oh, não tem como encaixar. Vocês podem tentar. Encaixa aí. Mas não tem lugar pra encaixar. Eu vou dar um... Pode não ser o mesmo mapa também. Então, eu vou usar minha percepção daqui pra saber pouco... se é do nosso mapa. Acho que daqui a pouco o Afonso vai estar aqui. Não, é do nosso mapa. Tem mais lugar aqui. Mas eu acho que você precisa do mapa do ano. Não. Hein? Não tem como encaixar. Então não é o mesmo mapa. Vocês já viram que não é o mesmo mapa. Ah, a gente guardou. Okay. Eu quero ver se não tem outro pedaço do mapa no chão, assim. Na entrada da caverna, não. Você não vê nada. A gente guardou, por desencargo. Está guardado. Então eu vou começar um animal. Tirei o negócio pra ver se lá dentro, se eu achar, entendeu? Tá bom. Ele farejou pra ver se tem cheiro na caverna. Farejou o papel, porque se eu... Eu senti o cheiro do papel lá dentro, eu vou procurar. Tem cheiro de café queimado. É, entendeu? É, o cara é um cheiro animal, velho. O cheiro do papel tá cheiro com... café queimado. O cheiro dele tá o mesmo cheiro do chão. Tá cheio de terra, não sei o que, pode estar lá há muito tempo isso daí, não é de hoje. Então vamos entrar e deixa o papel. Acho que faz tempo que ele entra na caverna, pelo jeito. Então, você fala isso com o pessoal, não com... Vocês não acham, gente? Tem que pegar as tochas, então. Eu uma acho... só tá bom. Eu acho que essa caverna não é visitada faz muito tempo. Eu acho que todos que aí vieram não voltaram. Tem essa opção. Tem essa opção. Bom. Eu fiquei com medo. Fiquei com o pé atrás. Tudo bem, tem que negócio... ser uma Tudo bem, primeira tem vez. Ouro, mas... Eu fui andando sozinho na frente. Você... Pode ser. Ah, o Leandro tá disposto pelo Você tá andando na frente com a tocha? Isso aí. Eu fiquei desconfiado. O Elfa apesar acendeu a tocha apesar do dinheiro que dá pra trás. Apesar do dinheiro que dá pra trás. Quanto tempo tem essa tocha? Eu acredito em Jesus. Graças a Deus. Quanto tempo tem de duração essa tocha? Tem algumas horas. Acredito. Se vocês ficar mais que metade de um dia na caverna, vocês não tem que acender duas tochas pra isso, né? Tem quantas tochas? Duas. Só duas? Duas comigo, né? Sim. Mas só você tem tocha. Você tem que me enrolar na caverna. Bom. Não, só acendeu uma. Óbvio. Vocês começam a descer. É, porque... Teu rabo já era. Vocês percebem que é íngreme. A entrada da caverna. Ela vai afundando. Por isso que ela é escura. Eu tenho claustrofobia. Vocês vão descendo cada vez mais. Ah, vou embora. Vamos embora, eu quero ir embora. Tô chateada. Hashtag. Ih! Até que chega numa sala. Vocês não sabem o tamanho dela direito, porque a tocha não ilumina. inteiro. Pelo menos pros dois, pros elfos, você consegue ver que bate no parede. Mais à frente fica mais escuro. Quer dizer que lá pode ser onde tem a fonte do caminho. Dá pra gente procurar se tem outro pedaço daquele papel? Não, esquece esse papel. Esse papel não serve pra nada. Ai, eu tenho trabalho pra fazer isso aí. Pra a gente continuou, a gente entrou na... Vocês querem procurar outro papel? Não. A gente entrou na caverna e quer ver o que tem lá. A gente entrou na sala e quer ver o que tem lá. As duas realmente vão procurar sem o papel. Eu posso usar a minha exploração pra isso? Eu quero procurar água. Dentro da caverna. Eu tô assim, ó. Não, você não acha eu nada. Eu não acho nada, porque eu sou assim, cega. Porque tá... Eu marco o terreno. Eu não tenho exploração, não tenho percepção. Pode ser percepção? Pode. Eu quero procurar. Pra ver se você consegue enxergar alguma coisa ainda mais cedo. 19. Você realmente acha aí, eu outro falei papel. Que outro papel. Eu falei que ele não teve chamado. Meu Deus. Ela achou outro papel? Achou o papel onde tem um X vermelho. Peraí, junta com o outro. Cadê o outro papel? Tá aqui. Tá aqui. É só a gente que tá dentro da caverna? Eu e ela? É só eu e ela? Não, tá eles também, mas eles não quiseram procurar. É ao contrário. Como assim? É ao contrário. Vira o outro, a setinha. Deixa pra alguém montar o mapa. Ah, desse lado. Eu acho que não encaixa. Você ficou de quebra-cabeça? Eu acho que não encaixa. Eu acho que não encaixa. É mais uma peça, mas eu acho que não encaixa. Ainda. E a gente continua guardando. Então, então. Vocês passa... ficam sentados lá no chão, lá na caverna, mexendo no meu papel. Eu vou procurar. Não tem água na caverna. Não, espera. Você tá não, ajudando você a gente. Tem coração pra fazer isso. É. Calma. Você tá ajudando a gente. Errando, e daí? Eu sou grande. O Valtão não faz nada. Eu tô lá com a tocha. Ele tá com a tocha iluminando o local. Se eu tenho exploração... Tudo tentando. Bem, a gente guardou mais um pedaço. Tamo... Tá, eu vou usar meu instinto de percepção. Vocês vão... Pra ver se tem alguma coisa nos observando. Porque eu estou desconfiado. Não, não tem nada mesmo. Não sei. Tem nada? Não. Tá realmente tranquilo. Até aqui. Eu acho que é bom o Walter subir lá em cima. Então, ver se tem realmente, alguém fechando a porta da caverna. Como tem o único caminho reto, vocês seguem segue ele. Sim. Sim. Esse caminho, ele não é um caminho, ele não é um corredor. O caminho não é um caminho. Ele é tipo, a sala fechou um pouco, fez uma passagem estreita e ainda largou de novo. De novo, é como se tivesse mais uma sala. Passar de uma sala para outra, sem corredor, sem nada. Não tem nada nessa sala? Né, também, tá escuro. Tem uma pedra, tem uma árvore. Posso dar percepção de novo? É um chão de terra. Eu não tô vendo nada. A parede é rochosa. E a partir daí tem um caminho pra direita. Mas pra frente não. Não, direita não. Só se fosse esquerda. Se fosse esquerda, aí. Pra não ter mais nada. Ó, gente, os caminhos à direita sempre dão problema. Nos mas a gente não tem outra opção. Direita, só pra esquerda. Mas é só pra esquerda. A gente... Ele já te ensinou isso também? Já. Então, e você for pra direita? Vocês vão fazer se você for pra direita... Mas a gente não tem outra opção, não, só dá pra virar direita. Vamos embora daqui. Vamos embora. Eu vou fazer minha exploração de novo pra ver se tem mais mapas. Pode. Eu quero mais mapas. Por favor, mapas. Eu não confio nisso. O que você acha, Paty? Alguma coisa pra esquerda? A esquerda aqui. Alguma porta, tipo... 19 realmente eu de novo. Deixa eu ver se crítico. Crítico, tipo, não, mesmo se não tivesse, vai achar. Achou um milagre do papel mágico. Milagre do papel. Milagre do papel mágico. Finalmente, na batalha eu tiro dois. Vocês acham esse papel? Ele joga pra longe. Mais um pedaço. O cara teve o trabalho de desenhar um negócio. Sim, ele teve. Não encaixa aqui. Tá parecendo que é assim mesmo? Não é assim. Vocês vão ficar brincando aqui. Peraí. Como eu sou analfabeto, eu brinco com o papel. Ah não, o cara só não consegue ler, né? É, você tá vendo. Não, cadê o terceiro papel? Não sei o que é. Não sei. Não tem, não encaixa. Não encaixa, hein? Você pode jogar o dado até pra... Em vez de ficar na brincadeira, pode jogar o dado pra facilitar, né? É bom jogar o dado. Joga o dado aí, então. Eu também tenho. Eu não joguei nada até agora. É, eu volto ali. Ele não tá jogando, né? Eu brinquei com o papel. Eu tô assistindo. Você não tá jogando. Tem o raio lá da luz, né? Não. Quanto eu tirei? 11. Você não tem percepção? Eu tenho percepção. Então joga. Joga, pelo amor de Deus. Por que ele quer ajuda com o mapa? Eu vou jogar aí. Ele tirou a tocha. Cortou a tocha pro chão. Ei. Também não. Vocês não conseguem posso identificar. Tentar? Talvez o mapa não. Posso tentar também? Talvez não forme nada ainda. Mas eu posso tentar. Realmente. Não forma nada, então. Se vocês não conseguiram, pode ser nem assim, nem com dado, quer dizer que pode ser que não forme nada mesmo. Então, são três pedaços aleatórios do mapa. Eu não quero ir pra direita, acho que não é legal, não é assim. Não dá pra ir reto. Mas vocês percebem que esse daqui é o mapa que vocês desceram. A primeira sala, a segunda sala e o caminho pra direita. Pode realmente. É o mapa da caverna. Pelo menos é o primeiro passo. É o caminho. É só a favor da gente pra direita, então. Então já vocês veem. Já tá na mesa. Que indo pra direita. Tem mais lugar. Vocês tem, vão chegar num corredor longo pelo mapa. Tá cheio de bicho esse corredor. Eu acho que a gente devia colocar um checkpoint aqui. Fazer um. Sei lá. Se a gente morrer de internação aí. Deixa eu ver os rituais que eu tenho aqui. Não vai ter checkpoint, cara. É sério, eu acho que não vai ter. Ele vai, tipo, matar a gente fazendo a campanha, acabou. Ó, como sou um mensageiro animal? Não, isso daí você fala com uma criatura e essa criatura vai reproduzir pra alguém até o que ele falar. Droga. Eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Você pode contatar o cara lá na cidade, né? Ah, é verdade. Vou virar uma pomba agora. Pô! Pra que você vai virar uma pomba? Pomba não faz pó. Pra que você vai virar uma pomba? Pomba faz o quê? Pra que você vai virar uma pomba? Eu vou mandar um recado pra uma patinha. Não, você vai sair da caverna e ir até lá e voltar? Voando, voando. Eu sei, mas pra que você vai fazer isso? Você pode usar a sua negócio? Eu tô ligado. Mas não tem nenhum animal na caverna? Tem morcegos em cavernas. Aí, o patrulheiro que falou. Tem morcegos em cavernas. Você não sabe se tem morcego. Tira da cabeça de morcego. Tem morcego falando, mestre? Tem, lógico que tem morcego na caverna. É só se tivesse um cachorro, vou mandar uma mensagem. Mas tem morcegos na caverna. Ah, pergunta lá, fala com o cara. Morcegos são bonitos. Morcego chega. 17. Você realiza um ritual com o morcego. O morcego sai da caverna mesmo de dia. Ele obedece porque ele tá... Ele vai mandar mensagem. Que mensagem ele vai mandar? Ele vai mandar uma mensagem pequena. O que você vai falar? Não, o bicho fala, não é escrito. Nós entramos aqui na caverna. Eu não sei seu nome, eu preciso saber seu nome. E a gente tem que seguir em frente, mas tá complicado. Precisamos de ajuda. A mensagem, o meu bicho foi. Tá. Ele foi e pronto. Mesmo que se ele retornar, não tem resposta, porque ele não sabe, o cara não sabe usar o ritual seu. Você mandou a Você falou que precisa saber do nome dele e precisa de ajuda, pronto. Esse ali não é. O cara ficou desesperado. Que o morcego falante apareceu de dia na janela dele? Não, sei lá. Ele falou o nome dele? Se falou pro morcego, você não sabe, porque o morcego não retorna com resposta. O cara não fala com os animais, ele podia descrever, né? Ninguém, mas ela boa. Pôr na patinha do morcego. Pelo menos o nome do cara. O morcego, se voltar, vai voltar sem nada. E vocês vão continuar ali parado? Se voltar, ele é Ozzy, ele vai comer o morcego? Hein? Não sei o que ele vai fazer com o morcego. Mas então. Eu não confio nesse cara. Eu acho que ele não vai botar nada. O morcego falante, tem que morrer. Eu também confio. Sim. E? Eu acho que parado a gente não pode ficar, né? É, esse vai virar um. Sim, vocês estão gastando tempo. Olha aí com a tocha. A tocha tá acabando desse jeito. Ou a gente volta ou a gente vai em frente. O que vocês acham? Fé na deusa da rapina e vamos pra esquerda. Já estamos aqui, vamos embora, vai. Entra na direita. Vou dormir. Vocês viram, tem um corredor, né? Posso dormir? Esse estende pra longe. A gente volta ele. Ele tá quase agarrando o leão ali. Acorda, Lu. Ele então. Ele tá ouvindo só. Aí. O corredor tá grande. Vocês começam a ver estalactite, né? No da caverna, óbvio. As paredes todas são natural. Ninguém parece que esculpia essa caverna. Ela é assim já por natureza. Pelo menos até a entrada. Quem, se fosse mineradores. É. A busca de ouro e coisas desse tipo, eles iam fazer o caminho. Gosta de arte. O cara voltou com a gazela no corpo. Ele tá então, com os elfos. É, dá com os elfos. Sim. Vocês percebem também se alguém quer passar a mão na parede? Eu quero passar a mão no leão. Tá. A parede, vocês percebem que tá úmida. A umidade. Eu não falei a umidade que tá, água, tá alta. Realmente pode ter água. O que você queria realmente pode acontecer. Eu quero água, olha. Não, negócio. Eu quero assim. Então. Vira um cabelo. Já aqui, ó. Você. Vocês começam a seguir em frente do corredor. E aí sim, chega uma sala descomunal. Ele vai deixar. Descomunal. É uma sala grande. É porque tem carta louvadora. É, ela é muito maior do que. A gente já seguiu todo mundo, né? Só visitar, sim. O... Não tem nada nele, né? Vocês perceberam que a parede dele tá. Úmida? Sim, então tem água por perto. E você chega nessa sala enorme. A tocha ela tá fraca. Mas dá pra seguir, ela ainda tá acesa. A claridade, tipo, se tá melhor assim, diminuiu, né? Mas ainda tá. A tocha não vai ser uma bosta. Vai ficando. É, lógico. Então a gente não precisa acender outra ainda. Ah, ainda dá pra aguentar. Ainda assim, né? No tibia, a tocha fica grande e vem acabando aí. Então, se acabava a tocha, vinha um rato e me matava. Como ele é grande, vocês percebem que tem saída tanto pra esquerda, pra direita ou pra frente. Esquerda. Vocês realmente podem ir pra qualquer lugar. Espera, espera. Isso daqui vai começar mais ou menos assim. Essa parte do lado direito. Isso daqui é determinado lado esquerdo. Em cima. Isso daqui, se eu não me engano. Pera, você descobriu isso como? Você tava dormindo e descobriu? Eu sonhei. Eu sonhei que eu descobri a resposta. Mas era mais ou menos assim. Isso aqui são os pontos do mapa, com certeza. Ó, a gente acabou de descobrir que é as partes brancas que são os lugares. Isso aqui é a parede. Então deve ser isso aqui, galera. Não, não, não, não é isso não. Não, não é isso não. Merda. Não tem como ser isso. Então a gente vai fazer assim, ó. E vai chegar no nada se continuar indo reto. Não, eu acho que. Não, ah, é. Peraí, a gente chegou nesse lugar? É? Eu vou jogar mais um dado pra ver se eu acho mesmo. Pode ser mesmo. Do mapa? Você quer jogar o dado? É. Todo mundo quer jogar o dado. Não, você não acha nada. Não achei nada. Você não acha nada e pisa numa poça d'água. Nossa, ah, eu queria água. Parece uma poça. O que você consegue ver, né? Eu posso pegar. Ou isso ou um lago. Eu ganhei uma parte do mapa. Eu sou linda. E humana. E patrulheira. Um papel molhado. Mas assim, não. Um papel molhado? Yes. Não teria uma boa ter um papel molhado. Não invente. Você tem quase tentou fazer isso aí. Não. E acha o papel. Mas eu que consegui. Por que você joga? Peraí, peraí. Vamos peraí, tem coisa escrita atrás. Dá pra mim ler. Você não lê? Dá pra mim ler. Você não lê, caralho. Você não lê. Em voz macaco. Alta. É uma bilada assim. Então. É uma bilada assim no mesmo? É. Bilada assim. Deixa eu ver. Tá aqui, deixa eu ver. Vocês acharam mais uma fora do mapa. Vamos tentar mais partes. Calma, vamos tentar mais partes, gente. Já viu nada. O que está deles? Eu não duvido nada, não. Ultimamente. Não, não dá tá, não encaixa. Meu, você fez um mapa. Eu vou jogar mais pra ver se eu consigo outra parte. Só se tira crítico pra achar mais, porque. Quê? Só se tira crítico pra achar de novo, né? Porque senão, não. 18 não. Tenta aí, Vato. Não, 18 é crítico. Não, não 19, 19 e 20. Drago. Ninguém mais acha nada. Eu posso beber água? Pode. Sede, o cara tá assim, ó. Sim, pode. Olá, mas porque senão. Tem água? Exato. Eu tô tentando tirar esses bagulho daqui. É você. Por que você não vira a gente e para de ficar com esse. Não, porque o meu cantinho tá cheio, é verdade. Puta que pariu. Você tem um cantinho de água. Por que você vai beber água do negócio e não sabe nem do que é? Isso aqui é por lógica, eu não quero virar a gente. Não tô legal com o meu leão. Eu sou ainda vida do. Vira a gente, você pode virar qualquer coisa, velho. E a gente virar pra onde? Eu sou por da esquerda. Tem que primeiro pegar o. Peraí. Eu vou usar meus poderes de Dr. Ganger, eu acho. Pra? Virar um golfinho. Não, mas é humano só o Dr. Eu quero Ganger. Virar um orc, entendeu? Ah. E aí eu vou afundar. O que você vai fazer? Eu acho que eu vou ter mais sucesso. Virou um Michael Phelps e ver confunda o negócio. Que um quê? Aposta, vê quanto é você. É uma opinião, né? Se quiser virar o Orc mesmo e ir andando. Não, Orc é pesado, eu continuo sendo um leão, tá tudo certo. Nossa. Ele parou de costela todo inteiro, molhado. É, eu tô todo molhado já. Tá, mas vocês vão? O cara é molho. Cheirando a cachorro. Eu vou tentar puxar ele. E puxa ele, bicho, o quê? Ele caiu na água. Ele não caiu na água, ele pisou no laguinho. Ele ficou molhado, Pedro. Você pisou na base do cachorro, né? Você podia virar um monte de cheirado. Você já é viado, né? Gente, esquerda ou direita? Esquerda, gente. Esquerda, esquerda pra sempre. Esquerda, esquerda sempre. Se tiver de esquerda ou direita, é esquerda. Tá bom. Não importa no quê. É basicamente... É esquerda. É basicamente tudo aqui que vocês estão. Aí se vocês descerem, vão pra esquerda, entendeu? Isso. Eu enxerguei tudo. Quem decidiu, pronto. Eles decidiram? Então tá. Vocês começam aí, reto, e percebem que dá uma afundada. Putz. A água tá maior. Você tá na frente ainda, né? Ai, eu lembro disso. Agora a água tá maior? É tipo como se fosse um lago? É, realmente. Vai virar um tubarão. Tá, tipo, vai virar um joelho, tubarão? Virei um tubarão agora. E vai. Eu vou fazer eu o quê? Vai percorrer pra ver até onde é. Certo? Corre, Forrest. Vai, Free Willy. O Walter que montou em você, você reparou, né? Reparou isso aí. Ele é muito gordo. O tubarão ia morrer. Tinha que ser uma Willy. Magro, barão. Então, você realmente chegou e viu que é um circular. Peraí, gente, nós temos mais parte do mapa. Aqui, então, ó. Então, eu tô falando. Na agitação. Tá, nós estamos errados. O tesouro tá aqui. Volta! Quebrar a parede, quebrar a parede. Na esquerda, direita. Vamos lá, onde você está falando, Gato? Aqui, mano. Tá errado. Se a gente tá aqui, ó. A gente chegou aqui no circular. Então, tá aqui nesse. Tem um círculo que é lá, água aqui, mas tem um caminho pra esquerda e pra direita. Tem caminho? Tem. Ah, então não é. Ainda de água? Não, aqui não é mais água, é só um lago no meio. Mas você mexendo nas águas, você atrapalha as criaturas que estão lá. Aqui? São dois. Essa merda do monstro, né? São dois homem-peixe, o Sahaguin. Eles têm aparência de... com corpo de lagarto, de réptil. Porém, eles usam um tridente. Cada um deles, né? Esqueci de tudo. E são criaturas que respiram tanto embaixo d'água quanto fora. E como vocês estão ainda tipo na cintura, no máximo, na coxa, vocês podem recuar pro... Exatamente. Eles estão tipo, água até cintura, coxa, no máximo. Vocês podem recuar, podem fazer o que quiser, vocês decidem como vocês vão batalhar com esse pessoal. E? Não. Iniciativa pra cada um. Eu vou usar o Red X. Primeiro jogo dado, vai. 19. Nossa. Vou lutar já. 15. Mano, tá com sono. Legal que peixe na. Que peixe, Dobby? Mal, tô. 8. Tá, primeira, segunda, terceira, quarta. Até os dois tritão. Quanto? Se interromper. Até os dois sarraguinhos se interromper. Nosso mapa tá voando. Voando. É, tá aqui. Agora você é minha forma de tubarão. Me não. Eu não me sinto rei da floresta. Só rei do mar. E? Quem ataca primeiro é você. Mas e a ordem? Qual como? Vai que vocês vão ver. Tem que ver. Você. Quer atacar normal? Um dos tritões? Não atacou. Não. E errou. Sou eu caí aqui. Não, é o tritão. Amor. Que errou. Também. Mordida, não acertou ninguém. Mordida feroz. Tá. Mordida brusca, Pedro. Você sabe como funciona, né? É. Só vou usar uma vez agora que eu não encontro. Sim. Qual dos dois você vai atacar? Esse aqui, do da esquerda. O da sempre esquerda. Tá, esses então. Tá. 16. 16 acertou. É, um desses. Deu o quê? Não tem minhas fichas. É um D10. D10? Isso. Só? Mais S. S é mais 3. Sabedoria. É 3. Um D10 mais S. 10. 10. 10? 3? 13. 13. Matou? Não. Não? Não matou. Mas tirou dano, bastante. Tirou 13 de dano, né? Tá, agora gente, é... O cara é quem é? É o que estou agora. Ou sou eu? Não, agora é você. Olha o Teteu. Você atacou esse daqui, é o T2. Quem que é agora? Agora... É o seu tritão? É você. Ah, eu vou usar meu ataque normal, porque... Melhor? 20. No B10. É crítico, é 2 B10 de dano. 10. Você tá atacando o mesmo tritão que eu? Tô. Ah, então ele morreu, gente. Oh, 11, né? Eu tinha tirado 13. Eu sei quando você tirou. O cara tá vivo ainda? Ele ainda tá vivo. Nossa, velho, vamos embora. Nossa, vambora. O Tritão tá vivo e tá ofegante. É ele que vai atacar agora. Ele tá bravo. É... Ele ataca quem? Vamos jogar o dado pra ver quem que ataca? De 1 a 4. 3 é o Walter. Putz, ele vai... Tá quieto, meu. A criatura tá ofegante, tá com raiva. Tá com dificuldade pra respirar já. Deixa eu jogar o dado aqui pra gente ver. Tirei 18. Não é crítico. Mas acerta ele. Quanto? É um... Cadê o dado? Não, tá aqui. É um D8. 4 de dano no Walter. Tomou quase dano. Suave. Agora eu fiquei com 11 de HP. Agora é a volta. Vou usar a rajada mística nele. A rajada mística? Imagina. 20 é crítico. Nossa. Quanto que é a rajada mística? 2d10. 2d10. É poder de encontro? Mas qual dos dois? Puta, o da esquerda que tá morrendo. Tá morrendo. Qual? Esse? Da sua esquerda. Ele tá com 1 de HP. Ah, então não vai. Ah, com outro. Não quer sacanear. Eu podia fazer ele gastar todo o poder numa bosta, sabe? Mas... Não, tá com outro. Tá. Outro. Tá. 6 de novo. Tem que mais um outro boca. 10, 16. Mais CA. Não, pega. É o bônus do CA, vai? É, mais o CA. Que é quanto o... é? Quer um? Então 17 de dano. 17. Ele tá não vivo. Morreu? Não, ele 17 eu de dano. 13, ele deu, tirou 17. Ele tirou 12, 11. 11. Ele tá vivo ainda. Agora saiu. Ele tem 26 de HP. 25. Eu vou matar o cara. Se eu tiver. Vida? 17. Você acertou? Não precisa atacar, ele morreu. Morreu. Daí, daí, daí. Você quer atacar esse, né? Ah, quer atacar não esse? Ajuda, então pode ser. Jeito. Pode ser. Ah, tem um. Ele usa coisa. O que tem? Não, não tem coisa. Tá, você ataca esse. Né? É um D8. Bate spot. Não dá, mano. 8. Harry Candy, ele vai ficar muito. Esse morreu. Uhum. Ele ganhou alguma coisa? Deixa eu ver. Ganhou? Deixa eu ver. O quê? Ah, só ganhou XP. Ele só deixou a experiência. Quanto? Mas você matou. Você tem XP, ô... Walter. Abissal. Mas Walter, acrescenta aí. É a linguagem dela. Ela fala em idioma abissal. Vocês podem conversar com as criaturas, né? Se falassem a língua de vocês. Eu conto moeda só. Não, mas vai guardar aí. Mas é pra... Guarda aí, né? Depois vamos contar XP, né? É o que tá agora? Falando. Não, é o que morreu que atacava. Eu agora. Agora é Kaique. Posso falar com ele? Você cura, que ele já viu. Você não fala, Bissau. 17. Ah, tacou, pronto, morreu. 17 tacou e acertou com golpe normal. Tem alguma coisa pra mim? Não, no próximo turno ele ia invocar um crocodilo pra atrapalhar, mas vocês mataram o cara antes do crocodilo. Vocês iam ter mais um bicho. Vocês iam ter mais um bicho pra enfrentar. Que não dá XP, porque... A gente saiu do lago agora ou não? Hã? Não, vocês saíram dessa sala, vocês foram pra esquerda. Ó, essa criatura... Voltei, eu sou leão, então. Ó, essa criatura não dá XP, porque é invocação. Não ia dar nada pra vocês, vocês iam, tipo... Quase morrer pra nada. Ah, isso aqui já é ele também. É, não, isso daí não adianta em nada. Viu, deixa eu te falar. Eu voltei a ser leão, porque tá, eu saí da água, né? Sim. Vocês vão procurar por mais papel? Sim. Bom, né? Então, pode ir. 13. Já 13 dá vai achar um que não vai ajudar em nada. Ah, eu posso jogar e tentar achar um melhor? Pode. Se errar, vai dar nada. Vai. Nossa, tá embaixo da mesa. Qual que é o seu problema de jogar um negócio aqui no meio? Porque eu não sei onde tá. Eu erro. Ai, desculpa. Já era, perdeu o dado, vamos. Vambora. Não, eu acho que tá mais pra lá. Põe a mão aí embaixo. Mítico! Tá, nossa, tá aqui. Boa, Gabs, boa. Seis. Vocês não querem jogar pra chá também? Eu quero, vai. Aí vai com quanto melhor, o maior valor, né? Quanto que tirou? Vai. Eu nem vi. Quanto... Gabs. 11. 11? Aí do melhor é dela. Então... Vai achar as porra nenhuma. Ajuda? Achou. Opa! Não. Não, você acha que isso daí só muda alguma coisa? Eu acho que não. Não encaixa ainda. Eu não agora lembro. Pode mandar pra ver se monta o negócio? Se ajuda. Pode tentar mandar. Tá. Vai, joga todo mundo, né? Pra... Volta, tira 20 aí, vai. Quanto que é? 6 foi. 6 de novo. Vocês ainda estão com um monte de papel na mão e pode continuar. Sim. Vai vir mais um corredor. Mas vai ter que. Vai, não tem muito nada. Mas vocês ouvem. Fiquei feliz que tinha esse mapa, foi rasgando e o mapa jogando. Vocês ouvem um grito. É muito antigo. Vocês ouvem um grito. Ok, um grito. Tá vindo do outro lado, tá vindo da direita. Ai, meu Deus. Da onde a gente veio? Hã? Lembra que tinha esquerda e direita naquele lago? Acho que eu achei aqui. A gente foi pra esquerda. Vocês foram pra esquerda. Vocês ouviram um grito lá longe da direita. Mais longe. A voz tá muito baixa. Com certeza que tem muita parede pra ter passado esse grito. Vocês podem continuar da esquerda, óbvio. Deixa o grito, nós estamos aqui nós, deixa os caras. É, tem que voltar, tá certo. Passar pelo lago. Aí, ó, ele achou... Ele achou mesmo. Mas ali é a entrada da caverna. E daí? A caverna faz uma volta. É. Não sabe, não pensa. Como é que... Ele realmente montou. Olha só. O papel aqui que não ajudaria nada. Peraí, esse aqui acho que... Não, esse aqui não. Não, esse aqui não, a gente veio nessa sala. Não, vocês não foram nessa sala. A gente entrou aqui, ó. A gente foi num círculo, não foi? É essa sala que vocês. Tipo, uma sala que daqui, ó. Que vai pra direita. O nosso círculo tinha saído. Que é onde vocês estão. Tinha saído o círculo. Não. Não, não. Não é isso. Agora não dá mais, né? Vocês continuem aí pra explorar a caverna, senão vocês não vão. Não. Vai? Ai, que gordice demais hoje. Não precisa jogar mais. Achou mais um. Você jogou um super dado pra eu deixar tudo. Uma vez só. E agora? Joga aí, Kaique, pra ver se acha. Kaique, joga aqui. Eu quero deixar todos. Deu 18, você não deixou o cara ver. Deu 13 e você virou 11. Eu? É, não, deu 13. Ah, então joga de novo, joga de novo. Caralho, deu pra ver. Vai jogar? Não, o Walter que não jogou ainda. Eu tinha jogado, deu 18. Aí que não jogou pegar. É sério, é isso? É. Ah, então... Então achou, né? Sim. Então tem que ter achado, né, cara? Quem resolveu pegar ele e falar... Vocês acham? Achei o resto dos papel? Mais papel. Mais dois. Mundo e tudo. Calma aí, deixa eu achar bem. Agora fechei. Peraí, você tem que lembrar como que era. Calma, tem um negócio. Peraí, era assim, né? Era. Era aqui. Eu achei muito bom, não tem papel. Continua jogando aí. Eu acho que era o cabeça. Dê meu papel, homem. Bitch. Essa sala tem muitos papéis, né? Ah, mas precisa agora... pagar direito, né? Não. E realmente vocês acharam o último papel. Puta. E agora tem que montar, eu quero... Agora não tem mais. Pra montar o dado. Mas 17, como ajuda? Você quer ajuda? Sim. Vocês realmente precisam de tanta ajuda, assim? Precisa. Ó, isso daqui... Puta que pariu. Já tá aqui. Tá. Ok. Ó, a sala é tipo em cima. Era só quebrar a porra da porta. Cadê da o parede? O que tá escrito? Tinha que ter me esse que tá escrito aqui? York, né? Bate com aqui, ó. Não ba- ah, bate. Nós temos que trabalhar pontos, hein? Senão... Não teve. Não tem mais fase da vida, não, amor? Não. Não. Isso daqui é a parte de baixo. Ainda precisa arranjar o trabalho, porta. Né? Aqui. Daqui a parte do outro lado. A função é que você não, teve o trabalho de desenhar um negócio, cortar um negócio, fazer ali um quebra-cabeça, transformar ele em papel antigo. Aqui. Aí esse é fácil de juntar aqui, hein? Esse cabe aqui. É, a gente tem que saber onde. A sala do lago. A sala do lago? Que aí vocês foram pra cá. Nossa, a gente tá do outro lado do negócio. Nossa, a gente não. Tá ferrado. Aqui tá voltando o negócio inteiro. Tem que inteiro. Vir pra cá agora. Tem que voltar tudo. Vou ter que onde a gente tá mesmo? Cadê o lago? Tava aqui, vocês foram pra cá. A gente volta. A gente foi. Chateada. Não, mas a gente veio até aí e conseguiu achar o mapa, tá bom. Mas a gente já viu alguém gritando, a gente pode. A gente tem que voltar lá, pessoal. Não, isso daqui não é isso. Quem falou gritando? Não tô sabendo disso. Ele falou que tinha alguém gritando. Aqui. Ok. Isso. Aqui. Será que dá pra ir por aqui pra... Vocês vão descobrir fazendo isso. Focando aqui. Não? Tá. Ah, tá. Tá faltando papel? Tá faltando papel. Posso olhar só um cheiro? O mapa perdido. Aqui. É o mapa do maroto aí. E aqui. Só que tá faltando esse pedacinho do meio. Mas aí você. Aí tanto faz, porque tá faltando aqui pra saber se chega aqui por aqui. Ah, mas aí não existe esse papel. A gente tem que voltar. Tem que voltar tudo. A gente tem que voltar, né? Tem que voltar, descer aqui e passar pelo esgoto. Tanto que pra chegar no tesouro também vai ter que. Nossa, vocês vão ter que ir pra direita pra chegar no negócio. Pô, uma de esquerda, dessa vez ferrou a gente. Você mentiu pra mim uma vida inteira. Uma vida inteira. Então tá. Então a gente vai passar o tesouro. Foda-se o cara. A gente caiu na parede e foda-se. O cara tava gritando aonde? A gente tá na direita. Vocês ouviram o grito? Não, esquerda, não, não. E a gente tá na esquerda, tá gritando. Tá, é uma caverna gigante. O grito pode vir de tudo quanto é lugar. Tem 300 mil salas, vocês estão vendo isso? O cara tem muito trabalho de pensar na dúvida da dúvida. Essa sala é gigantesca pra vocês. Eu podia gastar tanta coisa. Mas vocês chegam, vocês vão. Daqui onde vocês estavam. Vocês chegam, voltam pro lago, continuam o seu caminho, sigam pra papai. Passam. É, dá pra vir pra conecta aqui. O outro ali. Conecta o outro. É, dá chegam. Transporte. Pra direita. Pra direita. É, tudo isso sem nada. Pra direita, sem nada. E agora tem um caminho pra direita, onde leva um círculo redondo, e pra esquerda, onde leva o tesouro. E a menina que gritou já era? Vocês não encontraram nada até agora. Vamos todo esse caminho. Vocês param aqui. Não é possível que a gente vai achar um negócio tão fácil assim. Vocês vão dar meia volta pra ir pra sala redonda? Não. O bruxo tá querendo ir. Você quer na sala redonda também? A gente tá na sala do negócio. Você tem o mapa do tesouro. Esse giz pode ser o fucking boss. É. Tá muito pode fácil ser. Pra ser um X. Eu acho que a gente só vai conseguir o tesouro depois de matar um fucking boss. Um a cara dele de que vai ter um fucking boss. Ele gosta de fuder a gente. Eu acho vocês que vão? A gente vai ter que ir pra sala do fucking boss. Vocês vão? Querem ir? Eu sou leão, eu vou. Dá daqui, vai. Então tá vocês todo mundo vão aqui matando o bichinho. Pra entrada. Vocês finalmente chegam aqui. E? Eu tô esperando. E morreu todo mundo. A tocha apagou. Chegaram no portão, a tocha apagou. Não, a tocha apagou. Vocês ouvem barulho. Um tinitar de metal. Eu vou comer o seu cu. Olha outro. Vocês começam a ouvir o barulho. De metal. De aço. Batendo um com o outro. Leve assim, né? Nada tipo como se fosse duas espadas. Se fosse duas espadas, vocês reconheceriam. Nossa, Esse barulho é familiar. Mas, né? Como tá escuro, vocês não conseguem ver. Não, o ferreiro foi se tivesse uma luz, né? Vocês conseguiram ver. A tocha apagou bem na hora que vocês... Eu sei, rajada mística. Eu acho calma, que é o Algozer. Fica quieto aí. Eu acho que é o Algozer. E vocês ouvem... Eu tô esperando o Walter. Ou um som abafado de alguém tentando falar algo. Ai, Jesus. É na língua. Nossa. Não, tá abafado, não dá pra entender. Nossa, sim. Você... Tá. E aí, então, o bruxo acende a outra tocha. Ele acende a tocha e revela um cavaleiro com uma armadura, a sua espada embaiada, desembaiada, e uma garota ali jogada com... Ele estava segurando a mão na boca dela. O grito, com certeza, veio dela. Nossa, estuprada, hein? E quando acende a tocha, a luz ilumina... Né? E ele olha pra vocês. Por que o cara leva essa menina pra esse fundo dessa caverna gigante? Ele pode ser um monstro querendo comer, literalmente. Ele olha pra vocês. Vocês! Nossa! E o cara tá meio. O quê? O cara... Não era pra ter ninguém aqui! Não era pra ter ninguém, era pra ser o quê? O quê? Agora vocês vão morrer! Não foi que eu falei que era assim você. Eu, Garland, o cavaleiro. Não, eu deixarei que vocês atrapalhem meus planos. Deu seis, amor. Joga iniciativa. 11. Sabe qual que é a iniciativa dele? É. Mais 10, independente do resultado. Puta que pariu. 6 e... 12. Quanto cada um tirou? Eu tirei 11. Eu tirei 14. 11. Eu tirei 6. Peraí. Eu tirei 12. 6. Sou eu, Kaique. Walter 2. Walter 12. Você tirou quanto? 14. 14. E o Kaique 11. É. Caralho, marquei pessoa errada. Eu falei errado. Eu falo que a gente ficou assim. Esse aí deve ter 11. Eu sou eu primeiro. Eu sou linda. Quem tirou... Ah, 6, 6. Tudo isso que é infeliz roubou o cara nessa live. Garland. Cadê o dado? Garland, o cavaleiro, ataca primeiro. Por quê? Ele tem 16. Nossa, você fez com o meu mapa? Não, ele tem 16 de dano. E sim, aí ele ataca primeiro. Que ataca. O leão. Eu. Porque ele não gosta de leão. Tinha outra coisa falando. Xalai Rimai. Xalai Rimai. O dano dele é 1d6 mais 4. Eita, que pariu. Ele vai atacar aqui. 5 mais 4, 9. Nossa, tem 14. Você já foi 9 do seu dano. Do dano dele em você. E agora sim é a vez da arqueira. Vamos lá, eu quero usar o meu diário. O diário? Que é... Uma boa, que eu vou usar 11 mais 2D. Meu D é 6. Não. Não? Eu posso escolher a 2F ou 2D. 11 mais 6 dá 17. Você ataca ele. E quanto que dá o dano nessa porra? 2D. Ou 2F. Tá, é 2 mais F, né? 2 mais D. É. Certo? É, isso daqui mais sua destreza, mais 6. 3. 9. Não, de novo. Ah, são 2, verdade. 5. Mais 6. 8. 8 mais 6. Essas contas, mestre. 14. Agora é a vez do... Eu acertei. Quem que é o próximo? Acertou. Eu volto. Não sou te jogar dano. Vou usar a palavra favorosa nele. Favorosa o quê? Não conseguiu. Ele não escutou a voz. Tá. Ele não quis ouvir a palavra, então eu vou entrar com o meu poder de encontro. Mordida brusca, 1d10, se eu acertar. Não. Agora. Agora. Você. Nossa, eu podia ter me curado, o cara vai me matar. Foi mesmo. Verdade. Você. Eu vou jogar meu golpe terceiro. Não. Ah, droga. Você falhou e vai ficar um turno perdendo a vez. Nossa. Tirou um, velho. Sim. Tirou um, sim. Tá tirada. Será que... Atacar o bruxo agora. O bruxo, ok. O bruxo que não acertou ele. Ele com 16, óbvio que foi nessa armadura. Não quebra ou não, na verdade. Ele já não tem armadura. É, exatamente, só tem 10 da natural. Você vai me roubar? Você vai querer roubar ele agora? É... Claro, estão lutando, eu tô, tipo, esperando a minha vez e vou pegar esse monte. 8. Não rola roubar uma arma? Ele tirou 8. 2, nada. Agora eu volto. Oh, meu Jesus. Palavra pavorosa. De novo? É. O cara não ouve. Palavra de Jesus. É, ela é do... 9. Palavra de Jesus. 9 mais... CA. CA é 0. Não, não, CA é 1. Mas quanto você tem de sabedoria e inteligência? 3. 3? 9 mais 3 dá 12, não acerta ele mesmo. O cara não quer ver a palavra, velho. Nunca usou a palavra de Jesus nele. Agora eu vou com. Peraí, eu quero usar outro louco aqui. Receba a palavra. Tá frio, viu? Por isso que eu fechei. Tá. Faz um louco forte aí. Eu vou usar o fogo das espadas. É sério. Tá, pode usar. Lembra o que ele faz? Lembro. O que ele faz? Ele queima as pessoas. Ele taca fogo no alvo e causa fogo em volta também dele. Não, esse é outro, é o flamejante, é o semente flamejante. Ah, tá. Esse daqui, ele, o dano é só na próxima. Só ah, na tá, tá, tá. Ele sim, tem sim, um. Sim. Ele tem um efeito agora, tipo, não, de, tá. De ele deixa ele lesadinho. Por que você não se cura? É. Não, porque eu quero deixar o cara tonto. Ele vai dar slow no cara. Ah, tá bom, vai. E aí na próxima rodada eu vou jogar 3D6. Tá, tá. Se eu acertar, senão fodeu. Não, tá, vai. 13. Mais o... Quanto você tem de inteligência e sabedoria? Porque... É... Inteligência 11 mais 2 e sabedoria 16 mais 3. Você acertou. Daqui a... No próximo turno você vai atacar ele. É 3D6. É ele agora, não? É, a Jéssica aqui perdeu a vez. Chateada. Agora é ele. Posso roubar agora? Que eu tô tira o papel dele. Fecha a vida inteira. Oi? Empresta o livro. Não, você perdeu a vez. Não, eu deixei enquanto eu perdi a vez. Empresta o livro rapidinho. O livro 2. Eu não posso fazer nada porque eu tô perdendo. Não, você perdeu a vez mesmo. Tchau, tchau. E ele vai atacar aqui. Não, e ele vai atacar. O Walter de novo. O Walter é a vítima do cara. 13. Walter morreu. Ele... Por que morreu? Ó, o alvo fica lento e concede vantagem de combate. Viu? Você tinha tomado quanto? 8? É 8. Afonso. Mais 5. Afonso. O alvo fica lento e concede vantagem de combate. Sim. Ok. Ele fica lento nesse turno? Não, volta, é. Gente. Tá ah, então ele não acerta. O outro, eu vou... Não, então ele não acerta. Ele não acerta. Tem que curar o Walter. Tem que curar o Walter. Ele não acertou o Walter. Não acertou. Não, por causa disso. Tá, beleza. Foi só por causa da magia. Foi só pelo fogo das palmas, que sabe como que é o golpe, né? Que eu te falei, ó. É uma explosão reluzente multicolor. Tá vendo? Quero usar a astúcia da raposa. Sete, não? Perdeu o turno também, né? Vai, Walter. Ah, vai, palavra de Jesus. De novo, você vai começar. Por que você não usa o seu poder supremo? Não, joga o seu poder supremo. O do poder diário dele. Poder diário. É 3D10, D6, sei lá. Mas é agora dele? É? É no turno. Uhum. Então usa, caralho. Vai, estrela. Joga agora. Mas fala o que você vai usar primeiro em vez de. Estrela aterradora. Mas você tem que ensinar o cara a jogar. Esse é. 16! Yes! Você acertou, cara. É 3D6. Mais? 3D6. Mais. CA. Mais um. Mais fraco que o outro. 3D6 mais um. Mais fraco que o outro, bro. Ah, tá bom. Vai, joga aí. 3D6 não é fraco. 3D6, se você tá 666. 18 mais um, 19, você tá de dano? 4. 6. Beleza. 10 mais um, 11. Agora sou eu vou usar uns. Eu vou. Agora, mas esse negócio é do turno passado, certo? Sim. Né? Então, agora eu posso usar a cura, não posso nele? Curar a doença? Mas eu primeiro ataco ou curo primeiro? Primeiro faz isso e depois a gente. É o ritual, né? É. Ritual cura. É, cura a doença, cura o dano, você tem que tirar no dado. Tá, peraí. E eu depois eu ataco ele? Hã? Ou eu ataco primeiro? Ok, o dano vai vir depois se você fizer isso. Tá. Só deixa eu. Deixa eu falar assim, 296. Vamos que o Sim vai estar nervoso. Por que você não vira outra coisa? É o Aslan. Hã? Por que você não vira outra coisa? Ah, é o Pritomas. O Aslan é o pai dele. Eu não quero ver outra coisa aí. Qual que é? Quando não acabar essa aventura, eu sou um leão. Qual é a doença aqui? Eu vou fazer uma avestruz. Essa aventura. Você não achou ainda o ritual aí? Achei, achei. Tipo, já vou ter posto. Pode jogar. Deu 9. 9? 9 é. Ainda tô chateada de não ter perguntado o nome pro cara. Me processar ele? O cara meteu a gente na mó cilada aqui. Tipo, é logo esse cavaleiro aí. Pra mim, aqui pra mim. Ah, dá um lado do inferno. Todo mundo aceitou. Mas você não tá com raiva de mim? Tô, eu todo tô. Todo mundo aceitou. Sim, você curou metade da sua vida. Metade da sua vida. Ó. O equivalente a metade agora da sua vida. Agora eu jogo meus 3d6. Não, metade... Agora eu jogo 3d6. Você tem 15, metade de 15 é 7. Recuperou 7 de vida. Ele tinha tomado 8, quanto? No caso. Ele tinha tomado quanto? 8, não foi? Você tomou 8 um turno e recuperou 8, né? Ele tomou 5 em um turno e tomou 8 no outro. Ele tá tipo... Na... Ah, então ele tá com 5. Ele recuperou 8. Agora eu jogo 3d6. 3d6? É, 3d6. Tá bem? 3d6 mais o quê? Mais sabedoria. 6. 2. Sabedoria meu é 3. 13. Ainda tá no cavaleiro? Tá. Sim. Esse cavaleiro é demônio. Capetão. O cavaleiro... Só vez. Agora você se recuperou. Aí. Tô no pique agora. Nossa. Caiu. Ó, eu não ia falar nada, mas. Ai, véi. Tem que aprender a levantar, gente. 20. Nossa, crítico. Você já deu um ataque normal, porque você não falou nada. Ah, véi. Então. Hã? Droga. Vai. Ô. De novo. 3. Então, você, depois se recuperou do dano, você se levantou, pulou em cima dele e a sua espada, tipo, cravou na armadura dele. Arrancou um pedaço. Só um pedaço? Da eu não acredito. Da placa dele. A classe de armadura dele, por causa disso, diminuiu. Então tá um pouco mais fácil acertar ele. Ok. Esse dano realmente ajudou de nada, gente. Bastante vocês. De nada, agora ele ataca. A classe de armadura dele é 16. Caiu pra 13. Ah, caiu muito. Caiu 3, caralho. Você tinha que tirar 16... Ah, 8, não acertou ninguém. Menos mal. Vocês tinham que acertar 16 pra cima, ou, sei lá, 15 ou 14 no máximo, com seu bônus 20. Pra dar 16. Ah, tá. Entendeu? Você acha que 16 é fácil? Droga. A gente tá 13 finalmente ficou mais. O cavaleiro nesse momento. Você perdeu a vez. Você perdeu a vez. É verdade, eu joguei de burro. O cavaleiro. Você já perdeu de Jesus. O cavaleiro não tá acreditando. Ah, de novo. O cara não escuta, velho. Crítico. O cara não vai ouvir agora. Vai ouvir falando. Vai ouvir falando a palavra. Ele vai falar. A palavra é poderosa que você tá usando, Fofão. É. Ô, Fofão, você não pode usar essa merda. Por quê? Porque é por encontro. E daí eu não usei nenhuma vez? É, então, tudo falhou, tá. Nunca foi. Ah, então fala. Nunca acertou a porra do negócio na vida? A palavra agora nunca você não, agora você não pode usar mais isso daí, não. A palavra isso. Nunca funciona. Nunca mais? 3d8 mais. Sim, 3d8 mais 1. Mais 7, tá falando mais 1 logo. É? 4. 7. 7? 7. 14 mais 4 dá 18. Mais 1. 19. Eu acho que o cara tá morrendo. Ô. Garland, não acredita, tipo. 4 pessoas conseguiram ganhar dele. Yes! De um jeito. Uma palavra de nunca... Deus salvou. Finalmente. Pensou. A palavra de Jesus. Jesus! É, nisso. Quanto de Jesus? Ele é acabado, ele começa a falar: não é possível. Não! 15 peças todo de ouro. Esse trabalho pra nada. Walter, ganhamos. Pra mim. Todo esse ouro. Trabalho pra ser destruído. De uma vez. Um dragão, hein? De uma vez só. Então ele cai morto no chão. Ah, isso falta mesmo. O cavaleiro foi derrotado. Pera aí. Eu quero saber do ouro. Eu não queria saber do cara. A gente é aqui por causa do ouro. Exatamente. Qual que é nisso que vocês procuram, certo? Sim. Certo. Eu vou procurar. Ah. Isso vai mostrar que não importa o resultado do dado. Não, não precisa. Tem um aqui, ó. Ah. Pode jogar. Pode jogar. Mas continue. Você falou, não importa. Continue enquanto eu tô narrando. Meu Deus. Não importa o resultado do dado. 10. Vai, joga você agora. 8. 13. 20. Não importa o resultado do dado. Mesmo com crítico, não havia tesouro nessa caverna. O cara enganou a gente. Ah, a gente enganou na minha cara. Enganou. A gente quase morreu. Que lugar, menina. Que vocês salvam e desamordaçam e tudo mais. Ah. Ela é a filha do rei. Do reino que vocês salvam até agora. Agora não é nossa, agora e ela, é riqueza. Ela realmente explica. A cara da riqueza agora. O cara do rei? Com certeza a pessoa desconhecida que entregou no mapa deveria ser o pai dela. Filha do mal. Ele realmente contratou alguém. Então o cara queria reconhecimento e agora. Ah. E assim não tem acabou. Nada lá? Não. Vocês saem da caverna e vão voltar pra cidade. Nós estamos voltando. E o rei não vai dar nenhum. Vocês vão voltar pra cidade. Calma, e assim, acabou o trono. Acabou a aventura. A aventura de hoje. Exatamente.